Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Bonova. Vai ter início o 33º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Animadíssimos, como sempre. Começamos com a boa sugestão musical de João Oliveira. Fomos desafiados pela Liga Portuguesa contra o Cancro e pela Garnier Solaire para fazer uma música de prevenção solar. Apresentamos-vos o João Agostinho, ou o jovem que não tem noção dos riscos da exposição solar. Por isso, já sabem, quando o sol chegar, toca pôr o creminho. Esta é a mensagem do grupo musical Dama, do vídeo oficial do Johnny, lançado em meados de abril. Chega agosto e o Johnny só pensa em vir para Portugal. Deixa o creme em casa porque o sol de lá não faz mal. Quer ser latino com a bandeira, sou macho felino nas suas férias. Depois o creminho está todo escaldado, passou o bife mal passado. Can you put some cream on me? Johnny, Johnny, faz-me ser um lagostinho. Johnny, Johnny, numa praia ao pé de si. Johnny, Johnny, não queres ser assim? Olha a foto em vencimento, Johnny. Ao meio-dia, vai para a sombrinha que te faz melhor. I don't really care about it. Do sol, joga raquetes, faz croquetes. O Johnny tá de férias, só faz o que lhe apetece. Parece uma lagosta à beirinha do mar, encolhe a barriga a ver as gatas passar. Tira a selfie da inveja para os colegas do trabalho. Ele exibe a sua pele, tem orgulho em estar escaldado. Não precisa de creme, só da sunga leopardo. E se o sol não faz mal, vai torrar mais um bocado. É o sol do meio-dia, uns caldam todos os dias. Uma pele envelhecida, na praia ou na piscina. Eu sei que és branquela e que queres o teu bronzinho. Johnny, para com as balelas. Poxa, mas é o creminho. Johnny, Johnny, can you put some cream on me? Johnny, Johnny, faz-me ser um lagostinho. Johnny, Johnny, numa praia ao pé de si. Johnny, Johnny, não queres ser assim? Rádio Boa Nova. Espetacular. E para bom início, nada melhor do que uma notícia de âmbito nacional, quase distrital, porque neste caso vem de Coimbra, e creio que é uma notícia para nos fazer pensar, não é assim, Inês Pereira? É. Coimbra é o bastião da festa académica e os excessos repetem-se todos os anos. Tínhamos de reservar um espaço para os estudantes. Não podíamos ter jovens naquele estado ao lado de outras situações agudas, como doentes com infarto. Isabel Fonseca, diretora do Serviço de Urgências do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, lembra como, noutros anos, a semana da festa académica chegava a levar 50 a 60 jovens às urgências de uma vez, entupindo o serviço, que tinha de ser reforçado. Há 3 anos, uma parceria entre a Cruz Vermelha, a Proteção Civil e o INEM aliviou o Centro Hospitalar, que passou a estar de retaguarda. Agora é na rua que o trabalho não para. No espaço de uma semana, registaram-se mais de 400 ocorrências na queima das fitas, a maior intoxicação alcoólica. O modelo seguido em Coimbra foi pioneiro no país e assemelha-se aos hospitais de campanha erguidos nos festivais ou nas peregrinações a Fátima. Desde 2013, são instalados 2 postos médicos avançados, com autonomia para tratar intoxicações alcoólicas com medicação e soro ou mesmo a fazer pequenas cirurgias. Tudo começou na latada de 2013. Mais depressa o projeto, cofinanciado pela Associação Académica de Coimbra, revelou ser eficaz. Os jovens têm uma resposta mais pronta e o hospital não fica sobrecarregado, disponibilizando meios como quanto tal é necessário. Hoje mal damos pela queima das fitas no hospital, diz Isabel Fonseca, admitindo, contudo, que o número de ocorrências continua a gerar muita preocupação. É Gonçalo Órfão, médico voluntário na Cruz Vermelha e coordenador de respostas de emergência, que faz o balanço. Só no dia do cortejo académico, no passado domingo, tiveram 115 pedidos de socorro, 71 intoxicações alcoólicas, 30 traumatismos e 10 casos de doença súbita, como quebras de tensão, indigestão ou problemas de foro intestinal. O trabalho mobilizou 127 voluntários e, além de 12 ambulâncias da Cruz Vermelha, estiveram no local 5 ambulâncias dos bombeiros. Mesmo assim, com 17 ambulâncias, chegámos a ter pessoas à espera, diz o responsável. No dia do cortejo, cerca de 90 pessoas precisaram de ir aos postos médicos e chegaram a ter mais de 40 a fazer soro em simultâneo. Já durante a semana, nas noites do parque, foram socorridas perto de 300 pessoas, 70% com intoxicações alcoólicas. Só 8 foram transportadas para o centro hospitalar. Gonçalo Órfão diz não ter havido um aumento dos casos nos dias da semana, mas no dia do cortejo, o afluxo excedeu o habitual. Se o álcool é o problema recorrente, a chuva que se abateu piorou a situação. Tivemos mais casos de hipotermia que se acentua com o álcool, explica o médico. Não havendo o aumento dos incidentes no global, os dados sugerem que a consciencialização para os riscos do consumo excessivo está longe de ter efeito prático na tradição académica, que inclui a distribuição gratuita de bebidas alcoólicas. O médico admite que só estando no local se tem a noção do grau de alienação dos jovens. Querermos passar com uma viatura de socorro e não nos darem passagem ou andarem à bengalada a uma ambulância. O que aconteceu este ano pela primeira vez mostra o ponto a que chegam, diz o médico. Gonçalo Órfão foi estudante em Coimbra e reconhece que os últimos anos têm havido um esforço para reforçar a segurança. Além da parceria para garantir uma resposta de emergência mais pronta, a Câmara proibiu o uso de garrafas de vidro nas festas. Neste momento, defende o médico, falta sobretudo reforçar a sensibilização. Não acredito que seja possível proibir o álcool, mas é preciso prevenirem melhor os riscos. Empolaram-se nos carros, atiram-se ao rio. No ano passado chegámos a ter uma situação de pré-afogamento. Temos feito algum trabalho conjunto com a Associação Académica, mas não chega. Isabel Fonseca concorda e lembra casos graves de álcool e drogas, com episódios de convulsões, mas também casos de jovens, em particular raparigas, que depois lamentam comportamentos de risco. Este ano, os casos mais graves foram 2 traumatismos crânioencefálicos, situações que podem ser fatais. Bem, isto é impressionante. Eu partilhei esta notícia no fim de semana passado. Foi curioso que uma aluna, ex-aluna da nossa escola e que está a estudar Direito em Coimbra, que está no último ano, fez este comentário que eu vos passo a ler para depois vos pôr o tema à discussão. Ela diz assim: estive no cortejo este ano, o meu último ano de licenciatura, e mais uma vez pouquíssimo tempo, e não por causa da chuva, mas pelo espetáculo que ia passando em frente dos meus olhos, dos olhos dos meus pais e de tantas outras pessoas. Em 4 anos nunca consegui ter a paciência para acompanhar um cortejo até ao fim. Entre banhos de cerveja, entre fazerem da via pública casa de banho, este ano destacou-se por um cortejo de ambulâncias aflitas que tentavam furar entre uma multidão cambaleante. Nunca me identifiquei com esta imagem. Continuo sem me ver nestas tradições. É pena que seja esta a imagem transmitida ano após ano. Este excesso, este só se vive uma vez, que compreende as duas faces da moeda. E mais pena ainda de ninguém falar dos torneios e tantas outras atividades que se realizam nesta altura. Tivemos uma equipa no dia anterior a representar a Associação Académica de Coimbra, num campeonato universitário, mas disso ninguém fala. Esta não é a Coimbra, este não é o estudante, este não é o espírito académico e associativo. Pelo menos quero continuar a acreditar nisso. Portanto, esta é uma jovem que não faz parte deste grupo, que é quartanista de direito, mas se recusa a participar nesta festa que, no fundo, já não é uma festa académica, se provavelmente é uma festa do álcool. Desde há uns anos que se diz que a Queima das Fitas de Coimbra já ultrapassou o consumo de álcool, por exemplo, de cerveja, que se faz no Festival de Munique, na Festa da Cerveja de Munique. Portanto, para se ter a noção da proporção das quantidades. Temos aqui jovens que no próximo ano serão caloiros, alguns deles em Coimbra, provavelmente. Portanto, vão-se deparar com esta situação. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre o que ouviram, os números que ouviram, o relato do médico, o que é que pensam? Acham que quando chegarem lá vão partilhar esta festa com este excesso de álcool, com este estar alienado, como ele diz, que a certa altura o consumo de álcool é tão excessivo e a mistura, provavelmente, de álcool, sobretudo a imagem que se está a dar ao público, às pessoas que estão a assistir. Aliás, eu ouvi, este ano, sobretudo Coimbra, foi muito falada, porque eu ouvi vários comentários em vários jornais, nomeadamente no Expresso e no Público, muitas pessoas que foram lá assistir, provavelmente as pessoas vão assistir porque têm familiares, e as pessoas sentiram-se chocadas com o que viram, porque acharam que ultrapassou tudo aquilo que achavam que são os limites possíveis. Inês? Eu tenho uma opinião que talvez possa não corresponder àquilo que se calhar as pessoas podem achar que é a opinião mais sensata. Politicamente correta. Politicamente correta e mais sensata, de acordo com a notícia que eu acabei de ler. Eu concordo com a praxe, eu concordo com a queima das fitas, eu concordo com as tradições. Acho que, por exemplo, a tradição do cortejo da queima das fitas e a tradição da praxe é algo essencial para a vida académica de um estudante. Não só vai sentir-se integrado, como vai vivenciar experiências diferentes. Vai conhecer novas pessoas e talvez ter momentos que mais tarde irá recordar. O cortejo da queima das fitas de Coimbra... Como tu sempre, assististe este ano? Eu assisti, sim. Eu tenho lá um primo, que foi o seu primeiro ano, e eu fui ver e pude constatar tudo isto que está aqui referido. E, de facto, eu posso dizer, como sou prova, que realmente isto aconteceu. Foi o primeiro ano que tu viste o cortejo? Não. Eu fui a primeira vez à queima das fitas, tinha 3 meses. Mas... é recorrente. Mas, sim. Mas o que eu te quero perguntar é, se achaste... tens ido todos os anos? Não. Já não em alguns anos. Notas alguma diferença? Notei alguma diferença. Mas para pior? Não sei. Sobretudo ao nível dos consumos? Sempre tive um pouco a ideia que... aquilo que aconteceu este ano e que está retratado na notícia também acontecia em anos anteriores. Talvez este ano se tenha dado maior importância e pelo facto de tudo o que aconteceu com as ambulâncias, que eu pude comprovar, talvez isso tenha dado mais importância a este caso. No entanto, de acordo com tudo o que aqui é dito, sim, existem muitos excessos. Sim, são exageros, claro que sim. No entanto, se formos a ver, a diversão que existe não provém do álcool. Acho que provém do ambiente. Do ambiente que se cria. Claro que existe sempre a cerveja e ninguém diz que os estudantes não devam beber, desde que o façam com moderação. Claro que cada um sabe de si e a consciência daquilo que faz cabe a cada um. Se acham que estão a ser sensatos, se acham que estão a ser responsáveis ou beber da forma como bebem ou ficar no estado em questão... Isso, ou em coma. Ou em coma, isso cabe a cada um. E depois, mais tarde, as consequências também estarão. No entanto, eu acho que me conseguirei divertir quando for a minha altura, não estando neste estado... e usufruindo de tudo um pouco. Até porque se calhar já não há divertimento. Possivelmente não. Uma pessoa quando se encontra... se entra em coma, claro, perde a consciência. E nunca irá de recordar os momentos que mais tarde passou. Não, não faz o mínimo sentido. Nem sequer está a usufruir, claro, provavelmente. Claro, não faz sentido. Mas lá está. Óbvio que a cerveja e o deitar a cerveja para cima dos estudantes, não acho que seja algo errado, porque no fundo acho que é tradição e é isso que pede. Agora, os excessos de consumo, isso já acaba a cada um. Daniel, queres dizer? Sim, e nesta razão os jovens não têm que estar automaticamente a beber para se poderem divertir também. Têm de estar ou não? Não. Não, não é preciso para se divertir, não é preciso estar bêbado? Não, completamente. Ok. Francisco, a tua opinião? Pois é, o álcool faz parte destas festas e destas tradições, para bem ou para mal, mas pronto, está lá. O álcool é um... Neste contexto é assim um desinibidor, pronto. A pessoa está ali, bebe socialmente, ou pronto, cada um tem as suas razões, mas na maioria serve para desinibir e as pessoas... E assim divertir-se ao mais. Divertem-se mais, supostamente, assim. Mas pronto, é preciso ter moderação. Parece-te inofensivo? Não, não. Depende do estado. Se cometem exagero, já não será inofensivo. No exagero, não. Atirarem-se para o Rio Mondego é inconsciente. É que estes rios grandes, isto não parece. Porque mas é perigoso. Não parece, porque a água é tanta que parece que está calma, mas tem uma corrente muito mais forte do que os rios pequenos. E ali tem, na zona onde acaba o cortejo, ao pé do parque, Manuel Braga, tem uma fortíssima corrente nesta altura do ano. Pedro, a tua opinião? Eu acho que... é algo que se vê todos os anos, já há muitos anos. É normal. Vamos... Sim, acho que é normal. Eu acho que o álcool neste cortejo e noutros serve para, principalmente, os calouros e se aproximarem mais dos estudantes mais velhos, porque... Desinibe. Sim. Ajuda a desinibir. Exato. Ajuda à festa. Menina Inês, a sua opinião? Este tipo de cortejo e festa já existe há muitos anos e acho que, vamos retomar entre aspas ao início destas festas, eu acho que poderia haver bêbados entre aspas, sim, poderia, mas não poderia haver tantos excessos. Não tantos como hoje. Não tantos como hoje em dia. Eu Por isso acho... é que isto está a ser tão falado. Exatamente. Porque... e contestado por tanta gente. Sim, porque os jovens hoje em dia exageram demais. E bebem até caírem para o lado, até ao ponto de entrar em coma. Até ao ponto de porem a vida em risco. A saúde, estão a pôr sempre, não é? Mas há casos mesmo, como o médico relatou, quer este ano, quer ano passado, de vida em risco. Vamos saber outras opiniões? Bárbara. Na minha opinião, o intuito da queima das fitas não é embebedarem-se até cair e não ter consciência do que faz. É presenciar momentos para mais tarde recordar, é presenciar o final do curso ou o início ou com anos. Intensidade. Exatamente, sim, mas viver com intensidade não significa embebedar-se até perder completamente a noção das coisas. Porque álcool sempre houve, sempre vai haver, bêbados sempre houve, sempre vai haver, mas... Este exagero, se calhar, é mas que não, não é... talvez nestas proporções, e não tão sem noção como o que se tem relatado, visto que são estudantes... E estão completamente, talvez, a denegrir a sua própria imagem. São os psicólogos, São os psicólogos, são os médicos, são os professores, são os advogados do futuro. Exatamente, as profissões que vão ter. Sim, pronto. Exatamente. Patrícia, queres dizer? Eu concordo com este cortejo, mas não acho racional que os jovens bebam... Até perderem a noção, sim, não acho, do que estão a fazer. Sim. Que até acabam por não se divertir, perdem os sentidos e depois acabam nem... mal, porque sim. Acabam doentes, muitos, certo, deles. Sim. Pronto, só falta a opinião da professora. E a minha opinião é a seguinte: eu vivo isto há muito mais anos do que vocês, porque eu fui estudante em Coimbra e, portanto, onde as festas académicas sempre se viveram com mais intensidade. Eu devo-vos dizer que vi o meu primeiro cortejo das fitas, porque eu fui fazer o 12º ano a Coimbra ao Liceu José Falcão. Escola Secundária José Falcão. E eu presenciei o primeiro cortejo das fitas quando tinha 18 anos, andava no 12º ano. E assisti ao cortejo ali onde hoje está a estátua do Papa junto aos arcos de jardim. E eu fiquei deslumbrada com o que vi. Porque eu tinha chegado a Coimbra naquele ano, nunca tinha visto uma festa académica e achei aquilo tudo lindo, organizado, bonito. Sentia-se uma festa genuína. Entre as famílias dos jovens que estavam ali, e eu achei aquilo tudo perfeito. Foi a imagem com que eu fiquei aos 18 anos do cortejo. No ano seguinte entrei para a faculdade e eu creio que só nos meus 4 anos de licenciatura, creio que só participei no cortejo 2 vezes por razões várias. Uma delas é que eu nunca concordei muito com algumas atitudes que se tomavam na praxe e, portanto, no último ano nem sequer participei. Nem no ano do carro também não participei. Participei apenas em 2 anos, creio que no primeiro e no segundo ano. E quando fui no cortejo, claro que vi entre os meus colegas excessos, e vi nos colegas das outras faculdades, mas era um excesso que não era com a aparência de hoje, porque a imagem que hoje é transmitida pelo cortejo da queima das fitas, sobretudo em Coimbra, é a certa altura, sobretudo a partir da Praça da República, uma imagem da degradação, porque o que nós vemos é a maior parte das pessoas, dos estudantes, bêbados. É que enquanto que antes víamos alguns que se percebia que estavam já um bocadinho tocados pelo álcool, e isso fazia parte para muitos, por exemplo, para mim não, que nunca consumi álcool, mas para a maior parte isso ajudava à festa, porque ficavam desinibidos, como diz o Francisco, e admito que sim, que as pessoas que apreciam álcool, se calhar beber 2 ou 3 cervejas, eventualmente ajudará a desinibir e ajudará à festa, e por aí não vem nenhum mal. O que me choca nos nossos dias, e já há alguns anos só vejo as imagens da televisão, o que me choca é aquela imagem de excesso, de degradação. Porque nós, convenhamos, nós estamos a assistir a uma festa académica, que por acaso é a maior do país, onde estão os futuros médicos, psicólogos, professores, advogados, profissões diversas que vão exercer com a maior das responsabilidades, esperemos nós, a partir dos anos seguintes, porque alguns deles são finalistas este ano. E esta imagem que se passa para o público de excesso, de degradação, de estar a abusar e de estar a provocar, por exemplo, danos físicos e até de alguns excessos, como diz aí, que sobretudo as raparigas, depois de cometerem os excessos e provavelmente fazerem aquilo que não fariam se estivessem em estado normal, no dia seguinte se arrependem amargamente quando lhe relatam a situação em que ela esteve exposta, por exemplo, publicamente. Porque desde as pessoas estarem a usar, como diz a vossa colega, estarem a usar a via pública como se fosse uma casa de banho, com a maior das naturalidades, porque as pessoas não têm noção do que estão a fazer. Portanto, vemos comportamentos que são animalescos, é a minha opinião, claro, mas vemos comportamentos animalescos que não são razoáveis e, sobretudo, que não ficam bem àqueles jovens que nós devíamos olhar sendo a elite deste país. porque para todos os efeitos é gente que vai ocupar profissões e cargos, muitos deles vão ser políticos, provavelmente, e eu não sei se é que esta imagem de degradação, de abuso de álcool, que se calhar é um bocadinho o espelho da sociedade que nós hoje temos, já falámos aqui várias vezes até o ano passado, que o abuso do álcool começa muito cedo no nosso país, está a começar muito cedo, e portanto que tudo isto se está a encarar como normal. Eu é que me continuo a recusar a admitir como normal estes comportamentos excessivos. E como esta jovem diz, que passou aqui por Oliver do Hospital e que foi uma excelente aluna, que foi sempre uma pessoa com um comportamento muito correto, ela tem a percepção que não faz parte deste grupo. Como, atenção, como ela, há muitos honrosos estudantes de Coimbra, uns vestem capa e batina, outros não, por opção, e que não se revêem neste espetáculo degradante que os estudantes dão todos os anos. O que eu faço votos é que no próximo ano vocês estejam no cortejo, o Francisco, o Pedro, a Patrícia e a Inês, e que os jovens vão tomando um bocadinho, porque este ano isto foi de facto muito visado, muito comentado nos jornais, na comunicação social, e que as pessoas vão começando a ter um bocadinho de consciência, porque eu acho que alguns destes jovens não estão a ter consciência. Por exemplo, despejar-se consecutivamente litros de cerveja para cima das pessoas, sujarem-se completamente, mas é isso que é festa. Eu, por exemplo, detestaria que me fizessem isso porque detesto o cheiro ao álcool. Portanto, isto depende de como as pessoas veem isto, molharem-se completamente no rio num dia, por exemplo, na latada, é habitual. Apanham-se gripes e pneumonias a seguir, porque é novembro, chegam ao Mondego, mergulham na água, está um frio enorme e, portanto, as pessoas apanham às vezes, adoecem. Parece-me que está a haver aqui um exagero, claro, e acho que isto é muito criticável. Esta imagem que o estudante está a passar de não ter regras, de que afinal aquilo é uma festa para exageros, acho que não é uma boa imagem. Acho que não deixa uma boa imagem do universitário, e eu quero acreditar que o verdadeiro universitário não é assim. E não pensa assim. É muito superior a isso. Quero acreditar. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos a nós e os animais com a Inês Brás. Piloto quebra regras para resgatar animais dos incêndios. Keith Mann tem vindo a transportar pessoas para o norte do país, à medida que várias zonas são evacuadas. Desta vez levou também animais. Geralmente, os animais não são permitidos a bordo dos aviões, mas o piloto canadiano, Keith Mann, decidiu quebrar as regras para retirar 40 animais de Fort McMurray, a região mais afetada pelos incêndios que estão a devastar o Canadá. Mais de 80 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas, na sequência daquele que já é considerado o pior desastre natural de sempre no Canadá, e muitas foram forçadas a deixar os seus animais de estimação para trás. Para que alguns donos pudessem levar os seus cães, gatos, tartarugas, coelhos, chinchilas e até ouriços consigo, o piloto Keith Mann decidiu permitir todos estes animais a bordo num dos aviões destinados a evacuar a cidade de Fort McMurray. Ao contrário do que se possa pensar, foi um voo bastante calmo, garantiu o piloto ao jornal Metro News. Como uma ressalva, dois cães foram trancados nas casas de banho porque estavam a assustar os coelhinhos e as chinchilas. É uma daquelas coisas que nunca me imaginei fazer, mas estou feliz por tê-lo feito, disse. Os incêndios em Alberta já devastaram mais de 204 mil hectares de terreno e destruíram 2.400 habitações ou estabelecimentos comerciais. Pois, é um bom exemplo, porque não quiseram deixar os animais, o piloto não quis deixar os animais, obviamente, a ficarem queimados pelo fogo. E acho que sim, os animais obviamente merecem a compaixão dos humanos nestas circunstâncias e em todas mais. Por isso, senhor ouvinte... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Se desde há 3 anos o senhor ouvinte tem ouvido, tem havido muito menos abandonos de animais em liberdade do hospital. Temos que ver como é que está a estatística. Rádio Boa Nova. Diário. Passamos à Francisca Rodrigues, já à consciência ecológica, desta vez com um bom exemplo. Não é assim, Francisca? Sim, Dinamarca, o primeiro país que, por lei, só terá agricultura biológica. A Dinamarca está a preparar-se para ter uma agricultura totalmente sustentável. Este é um dos projetos que o atual governo tem intenção de pôr em prática, transformar a agricultura dinamarquesa em 100% biológica. A primeira meta será alcançada até 2020, se duplicar a quantidade atual de terra cultivada em modo de produção biológico. Atualmente, a Dinamarca já é o país com maior desenvolvimento e amplitude do comércio de produtos biológicos. E em 2015 investiu mais de 53 milhões de euros para ampliar a agricultura biológica. A agricultura biológica na Dinamarca está à frente do seu tempo. São já quase 25 anos de existência e aplicação de leis sérias de proteção à natureza, às águas, ao uso de defensivos e outros produtos agrícolas, sendo em 97% da população conhece o seu significado e a importância. E desde 2007, a exportação de produtos biológicos na Dinamarca aumentou em 200%. O país propõe-se hoje a trabalhar em duas frentes diferentes. Uma delas visa aumentar a quantidade de terras agrícolas que se usem agricultura biológica e a outra estimular uma maior procura por produtos de origem comprovadamente biológica e sustentável. Em suma, o país inteiro, com todas as suas instituições, marcha junto para se transformar numa região livre de fitofarmacêuticos, onde a alimentação saudável é o assunto de Estado. Mais uma vez, os países nórdicos a darem bons exemplos de preservação da natureza e apostarem na agricultura biológica. Temos que lhe seguir o exemplo. Boa Nova Irresistível. Vamos agora a uma visita, desta vez pelo Conselho da Liberdade Hospital, a uma bela terra, Senhor das Almas, onde vai haver festa este fim de semana, não é assim, Patrícia? Sim. Boa tarde, Senhor de Ouvintes. Convido-a este fim de semana a visitar o Senhor das Almas e participar nas celebrações do Romaria do Divino Senhor das Almas, que se realiza nos dias 20, 21 e 22 de maio. No sábado, dia 21, venha participar e dançar no grandioso baile com a banda e Oxigénios, seguida de um grande barreal e da excelente atuação do Jay Black Unity. No domingo participe nas celebrações solenes com a missa campal, o terço seguido de uma grande procissão onde conta com a presença dos quase 100 irmãos da Irmandade do Senhor das Almas. E por fim pode ouvir o rancho folclórico de Lagares da Beira, para acabar em grande junto ao grupo Nuno Felipe. O Senhor das Almas, antes denominado Venda Nova, adotou este nome com a construção da sua capela datada do século XIX-XX, que foi construída no local onde existia um nicho das almas, por obra de um menemérito da Carvalha que, com a ajuda das povoações vizinhas, construiu uma capela destinada a abrigar os pacientes. Esta romaria centenária era antes organizada pela aldeia vizinha, no Nogueira do Cravo. Mas após a fundação da Irmandade do Divino Senhor das Almas, em 1963, esta festa conta com a excelente organização por parte da mesa da Irmandade. Durante o fim de abril e início de maio, esta aldeia conta há 12 anos consecutivos com uma equipa multidisciplinar composta por vários voluntários, que transformam o espaço gentilmente cedido pela Irmandade do Divino Senhor das Almas, ampliado por uma tenda disponibilizada pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, num verdadeiro ponto de apoio aos peregrinos. Às macas, medicamentos e alimentos juntam-se os conhecimentos e experiências daqueles que há mais de uma década acolhem e cuidam dos caminheiros da fé que ali chegam com mazelas várias e a precisar de conforto e afeto. Este ano este espaço integrou também as filmagens da longa-metragem Amen, sob a peregrinação da Fátima de João Canígio, com conhecidos atores, entre os quais Rita Blanco, e que sairá nos cinemas em 2017. Esta longa-metragem será um documento histórico que ficará para as gerações vindouras e que é demonstrativo de como é difícil chegar a Fátima. As filmagens no Senhor das Almas aconteceram no dia 30 de abril. É também importante salientar que durante largos anos foi produzido no Senhor das Almas um dos melhores vinhos do Dão do país, na adega cooperativa que atualmente se encontra encerrada. Foi também graças à inauguração de uma área de serviço para autocaravanistas no Parque Merendeiro que Oliveira do Hospital entrou na rota do autocaravanismo internacional. Com isto, a área de serviço do Senhor das Almas vai constar de roteiros internacionais de autocaravanismo, permitindo trazer ao Conselho turistas de toda a parte, em particular os amantes destes hotéis com rodas, que encontram neste local motivos e todas as condições para uma paragem. Fora do ambiente festivo, deve levar uma boa merenda e dirigir-se ao Parque Merendeiro do Senhor das Almas, numa zona arborizada e de onde se avistam as Serras da Estrela, do Caramulo e do Açor. Fica feito o convite, vá durante a noite ao Arraial para saborear uma bela fartura, diz aqui a Bárbara Coquim, ou então durante o dia, se for, obviamente, católico praticante, para assistir às festividades do Divino Senhor das Almas. Muito bem. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Lançado em setembro de 2015, Ocean Drive é o novo sucesso da dupla Lumen, por parte do álbum Common Culture. Pretending we're in love, but it's never enough. Not as a slide of time. Rádio Boa Nova. Vamos passar agora aqui ao Francisco Carvalho, que traz novamente um tema pertinente de política internacional. Estados Unidos e multinacionais vão ter poderes para definir leis europeias. The Independent cita documento confidencial das negociações do controverso acordo transatlântico, onde é definido que as empresas privadas e o governo norte-americano vão ter influência nas decisões da Comissão Europeia antes de propostas chegarem ao Parlamento Europeu. Documentos confidenciais das negociações do controverso Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento, TTIP, na sigla em inglês, definem que, se o acordo for aprovado, a Comissão Europeia vai passar a ser obrigada a consultar as autoridades norte-americanas para poder adotar novas leis e alterar a legislação em vigor. A notícia é avançada esta sexta-feira em exclusivo pelo The Independent, que teve acesso aos documentos. O contestado acordo comercial tem sido alvo de críticas pelo poder excessivo que prevê a atores externos à União Europeia na tomada de decisões europeias, bem como pelo facto de até dezembro ter estado a ser negociado em segredo sem que os eurodeputados e parlamentos nacionais dos 28 tivessem acesso a ele. De acordo com o documento a que o jornal britânico teve acesso, se este acordo for aprovado, o Executivo Europeu passa a estar dependente tanto do governo norte-americano como de multinacionais para poder alterar a sua própria legislação nos setores de trocas e investimento. Os papéis confidenciais foram obtidos pelo The Independent and Corporate Europe Observatory, CEO, um grupo da sociedade civil com sede em Bruxelas, que se dedica ao escrutínio dos lobbies corporativos junto às instituições europeias. Neles é revelado que, se o TTIP for aprovado, uma comissão não eleita terá autoridade para decidir em que áreas deve ou não haver cooperação com os Estados Unidos da América, deixando a Comissão e o Parlamento Europeu à margem do processo de tomada de decisões. O documento centra-se no capítulo de cooperação regulatória do TTIP, que os apoiantes defendem servir para harmonizar as regras transatlânticas de trocas comerciais, incluindo nas áreas de segurança alimentar, proteção ambiental, serviços financeiros e setor bancário. O The Independent diz que o mesmo documento apresenta um labirinto de procedimentos que pode maniatar quaisquer propostas da União Europeia que vão contra os interesses dos Estados Unidos da América, de acordo com a análise do CEO. E em resposta à divulgação destes documentos sensíveis, a França reagiu com uma suspensão das negociações do acordo de comércio entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. As negociações sobre o acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia devem ser suspensas devido à relutância de Washington em fazer concessões, defendeu o secretário de Estado do Comércio Externo francês, Matthias Pfeckel. Tendo em conta o estado de espírito dos Estados Unidos hoje, esta parece ser a opção mais provável, afirmou o governante, citado pela Lusa quando questionado sobre as negociações que começaram em 2013, teriam de parar. Esta posição surge um dia depois da Comissão Europeia ter admitido a existência de grandes divergências entre Bruxelas e os Estados Unidos sobre a parceria transatlântica do comércio e investimento. A posição da Comissão foi assumida na sequência de uma fuga de informação que colocou nas mãos de alguns jornais europeus alguns documentos reveladores do teor das negociações, fornecidos pela Greenpeace Holanda. E se o secretário de Estado do Comércio francês se refere na sua declaração à posição dos Estados Unidos, é porque estes documentos demonstram que os negociadores americanos parecem empenhados em interferir diretamente nos processos de decisão ao nível da União Europeia e também junto de cada país. A documentação fornecida pela Associação Ambientalista e que furou o sigilo que os negociadores se têm empenhado em manter conta com 248 páginas e mostra que os assuntos mais polémicos são relacionados com as áreas de meio ambiente e saúde, com os Estados Unidos da América a forçarem uma redução dos padrões de regulamentação. Entre as áreas mencionadas estão a indústria de cosméticos. Nos Estados Unidos da América podem ser usados animais em testes laboratoriais, por exemplo, e o uso de pesticidas na agroindústria. Nestes temas, os negociadores admitiram que não poderiam tomar uma decisão sem consultar a indústria, diz o mesmo diário. Pois, este é um tratado que nós temos andado a perceber que está a ser cozinhado já há alguns anos. É para entrar em vigor, prevê-se, em 2020. E este tratado transatlântico será uma grande revolução, provavelmente, nas vidas de todos nós, porque vai prever uma série de acordos entre os Estados Unidos e a União Europeia, com grandes cedências por parte da União Europeia, pelo que se está a perceber, à pressão dos Estados Unidos da América. Provavelmente não virá a ser benéfico, daí que já estejam alguns países europeus a contestar. A Inês quer dizer a seu propósito? Eu só quero perguntar, onde está a supremacia europeia se este tratado entrar em vigor? não faz o mínimo sentido, porque no fundo a União Europeia iria se tornar um fantoche na mão dos Estados Unidos da América, não que já não o seja, mas iria estar cada vez mais a sê-lo, ou seja, ia ser oficialmente, nós íamos todos ser peões num jogo americano, literalmente, e isso é frustrante, porque para que é que nós queremos as instituições da União Europeia, e para que é que serve o Parlamento, e para que é que serve a União Europeia e a Comissão, se tudo for ordens dos Estados Unidos da América, se tudo for decisões que partem por parte dos Estados Unidos, isto só demonstra que lá está, os interesses dos mais poderosos é que contam, e vai ser sempre assim, e nós não vamos beneficiar em nada com este tratado, muito pelo contrário. Diz Francisco. Pois, este tratado é o neoliberalismo aqui a funcionar no seu auge, praticamente, é centralizar o poder, fechar instituições que estão a absorver muito dinheiro, poupar na parte pública do país, dos países e da própria União Europeia em si. Isto não é, o que é que os Estados Unidos sabem acerca de gerir a União Europeia? O que é que têm a ver? Cada país negocia com as empresas que quiser e com os países que quiser, não vai estar dependente dos Estados Unidos para tomar decisões dentro do seu país. Pois, este tratado está a ser muito polémico, como todos já percebemos, está em grande discussão, vamos ver, provavelmente voltaremos a falar muito dele nos próximos anos, porque se ele se vier a concretizar, provavelmente é como vocês dizem, ele vai ser muito lesivo dos interesses da Europa e de todos nós que somos europeus. Teremos que estar atentos. Rádio Boa Nova. Atenta está sempre a nossa Bárbara Coquim, que desta vez nos traz um tema muito positivo, é que os nossos jovens estão a ganhar prémios internacionais. É verdade, jovens portugueses bem classificados em concursos de âmbito educativo. 4 estudantes portugueses, 2 deles de Abrantes, conquistaram este ano o título de campeões mundiais de cálculo mental no Supertematic, nos respectivos escalões, tendo João Bento, de 14 anos, conquistado o título mundial pelo 3º ano consecutivo. Nos resultados provisórios avançados no site da organização, Portugal ficou em primeiro lugar na geral do Supertematic, concurso de cálculo mental com um jogo de cartas destinado ao treino das operações básicas da matemática para os alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade, e com 4 estudantes lusos a conquistarem as posições cimeiras nos respectivos escalões etários, sendo 2 deles estudantes em Abrantes, um de Castelo Branco e um outro de Mafra. A competição relativa aos campeonatos Supertematic, que decorrem anualmente e online, envolveu no ano passado mais de 277 mil alunos de 65 nacionalidades. Nesta edição 2015-2016, Rita Mascate, estudante do 4º ano na Escola da Chainça, do Agrupamento de Escolas número 2 de Abrantes, João Bento, do 8º ano da secundária Solano de Abreu, pertencente ao Agrupamento de Escolas número 1 de Abrantes, Matilde Santos Lourenço, do 1º ano do Centro Social Padres Redentoristas de Castelo Branco, e Miguel Diogo Ruivo, do 5º ano da Escola Básica António Bento Franco, em Ericeira, Mafra, foram os mais rápidos do mundo na resolução das 15 equações da competição. João Bento, de 14 anos, conquistou o 1º lugar no seu escalão e o 2º melhor tempo mundial de sempre, no total das 10 edições do concurso, com um tempo de resolução de 34,1 segundos às 15 equações que lhe foram apresentadas e com um tempo médio de resolução de 2,27 segundos por equação. Já a nível secundário, destaco para alunos portugueses que conquistaram pela primeira vez uma medalha de ouro na Olimpíada da Ciência da União Europeia, que terminou no passado sábado em Tartu, na Estónia. A edição deste ano juntou estudantes de 23 países europeus. Luís Miguel Costa Silva, da Escola Secundária Aurélia de Sousa, no Porto, e Guilherme Vilela Alves e Raul Pombo Monteiro, ambos do agrupamento de escolas Nuno Álvares, em Castelo Branco, foram os grandes vencedores portugueses da Olimpíada. Um enorme orgulho que só pode ser reflexo de muito empenho e de muito trabalho, afirma o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, numa mensagem enviada aos alunos vencedores. A Olimpíada da Ciência da União Europeia é uma competição destinada a estudantes do ensino secundário na faixa etária dos 16 anos, especialmente interessados na área das ciências, diz uma nota do Ministério da Educação. Tiago Brandão Rodrigues saúda também o trabalho desempenhado por toda a organização da participação portuguesa na Olimpíada da Ciência da União Europeia, assegurada conjuntamente pela Direção-Geral da Educação, Sociedade Portuguesa de Física, Sociedade Portuguesa de Química, Ordem dos Biólogos, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, bem como os professores e os restantes alunos que participaram na edição deste ano. Muito bem, boas notícias e reparei num pormenor. A maior parte desses alunos são da escola pública e são de escolas de interior. Repara que falou-se muito de Abrantes e de Castelo Branco, portanto não estamos a falar nem de colégios privados das grandes cidades, nem estamos a falar só das grandes cidades portuguesas, estamos a falar de jovens que vivem no interior e que estão a ganhar concursos na área da ciência e na área da matemática. Muito bem, parabéns a todos. FM Boa Nova. Vamos agora a uma ótima sugestão de leitura de literatura portuguesa com o nosso grande Miguel Torga, não é assim, Inês? É verdade. Bichos de Miguel Torga é um universo desenhado em 14 contos, onde humanos e animais partilham características e também as vicissitudes da vida, colocando questões fundamentais sobre a sociedade e a própria existência. Este clássico da literatura portuguesa foi publicado pela primeira vez em 1940. Cada um dos 14 contos tem uma personagem, um animal humanizado ou um humano que é quase animal, e todos vivem em luta com a natureza, Deus ou consigo mesmos. Diferentes entre si, nas suas particularidades, estes bichos, animais e humanos estão todos na mesma Arca de Noé, a Terra-mãe, unidos numa luta igual pela vida e pela liberdade. As suas histórias apelam à interpretação, porque representam dilemas muito humanos, mas partilhados quer pelos homens, quer pelos animais. O homem é, neste livro, mais um bicho entre os outros e não ocupa um lugar privilegiado na criação. Para Miguel Torga, a evolução afastou o homem da natureza, condenando-o à perdição, e viaja com bichos em busca da sua essência selvagem, da pureza dos instintos, pondo em causa Deus, liberdade, sociedade e a relação do indivíduo com elas. Torga nasceu em São Martinho de Anta, atrás de Montes, em 12 de agosto de 1907, com o nome Adolfo Correia da Rocha. Frequentou o seminário, mas a falta de vocação e o desacordo com Deus levaram-no para o Brasil, onde trabalhou com um tio. Este, como recompensa, pagou-lhe o curso de medicina em Coimbra e foi entre a medicina e a literatura que Adolfo Correia da Rocha dividiu a sua vida. Criou em 1934 o pseudónimo Miguel Torga. Escreveu poesia, teatro e romance. Foi crítico do Estado Novo, pagando pela sua rebeldia com a prisão e vendo os seus livros visados pela censura. Foi nomeado para o Prémio Nobel de Literatura e morreu em 17 de janeiro de 1995. E tinha sido muito justo que lhe tivesse sido atribuído o Prémio Nobel, bem o merecia. Um dos nossos grandes nomes da literatura. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Vamos agora ao cinema com o Daniel Pereira. Hoje surgiu um thriller, Money Moth, neste intenso thriller, realizado por Judy Foster e Lee Gates. É uma bombástica personalidade de televisão, cujo plá programa sobre investimentos financeiros o torna no guru do dinheiro em Wall Street. Mas depois de Gates promover a compra de ações de uma empresa de alta tecnologia que misteriosamente entra em crash num desenvolvimento em tempo real, Gates e Finn terão de encontrar uma forma de se manter vivos e simultaneamente desenvolverem a verdade por trás de uma teia de grandes mentiras financeiras. Pode ver este filme no Fórum de Coimbra e Vizinho. Anyone who can get out right now. Do not look up. Do not make eye contact. Just go. Lee, stay calm. I'm right here. Rádio Boa Nova. Passamos às notícias do desporto motorizado com o Pedro Andrade. Lewis Hamilton arrancou da primeira posição para o Grande Prémio de Espanha e procurava a sua primeira vitória da temporada, mas a caminho da curva 4, os dois pilotos da Mercedes embateram e ambos desistiram. No final, foi o jovem piloto de apenas 18 anos, Max Verstappen, que venceu o seu primeiro grande prémio de Fórmula 1, na primeira corrida que faz com a Red Bull. Kimi Raikkonen terminou em segundo e o seu colega de equipa Vettel terminou no último lugar do pódio. Max Verstappen, aos 18 anos, 7 meses e 16 dias, tornou-se o mais jovem de sempre a vencer uma corrida no Mundial de Fórmula 1 e também o primeiro holandês a ganhar um grande prémio. A próxima prova será no dia 29 de maio, no Mónaco. Começou no passado fim de semana o Campeonato Nacional de Velocidade no Circuito Vasco Sameiro, em Braga. A primeira corrida foi vencida por Francisco Carvalho, o segundo lugar foi para Manuel Gião e em terceiro terminou Francisco Moura. Na segunda corrida, a vitória voltou a sorrir à Veloso, com Nuno Batista a levar o Leon Cup Racer ao primeiro lugar do pódio, ficando à frente de Francisco Abreu e José Cabral. O segundo dia de prova teve grandes corridas e grandes exibições. Na corrida 3, primeira do dia, Francisco Moura foi o protagonista, vencendo a prova, seguido de Nuno Batista e José Rodrigues. Na quarta e última corrida, a vitória sorriu a Francisco Carvalho. Em segundo ficou Rafael Lobato e em terceiro ficou Manuel Gião. Este fim de semana está a decorrer o Rally de Portugal, que será analisado no próximo programa. No dia 22 decorre o Grande Prémio de Itália, a contar para o MotoGP. No próximo fim de semana pode ver a Barra TT de Lolé, a contar para o Campeonato Nacional de Todo Terreno, e a prova de WTCC na Alemanha. FM Boa Nova. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 6 de maio, os alunos do 10º D IE, Curso de Línguas e Humanidades, realizaram uma visita de estudo a Lisboa organizada pelos seus professores de História e Português. O programa da visita incluía o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Museu da Cidade de Lisboa, o Castelo de São Jorge e a Baixa Pombalina. No formidável búnker da Torre do Tombo, os alunos conheceram a história longa e atribulada deste organismo, que remonta ao reinado de Dom Fernando ainda na Idade Média. Foram guiados por afáveis técnicas superiores que lhe revelaram vários tipos de documentos aí depositados. Registros paroquiais, processos da PID, forais, tratados, etc. E lhe explicaram os mecanismos que permitem aceder a este infindável espólio. Os alunos ficaram a saber que o site da Torre do Tombo possibilita aos investigadores, profissionais ou amadores, através de um simples clique, aceder a um vastíssimo manancial de documentos, a partir dos seus computadores pessoais. Foram mesmo incentivados a realizar as árvores genealógicas das suas famílias, recorrendo aos registros de nascimento, casamento e óbito, que integram a maioria dos arquivos, paróquias que se encontram online. Compreenderam também que podem fazer interessantes investigações relativas às mais diversas temáticas, recorrendo para isso à análise de múltiplos documentos disponíveis online. Por conseguinte, constataram que podem já fazer diversas e avançadas pesquisas sem sair da escola ou das suas casas. No Museu da Cidade de Lisboa, situado no 700ista Palácio Pimenta, conheceram o processo de crescimento de Lisboa, sobretudo desde o período quinhentista. Nomeadamente, observaram uma fascinante maqueta em gesso que representa Lisboa de forma bem pormenorizada antes do terremoto de 1755. Porque o trânsito no interior da cidade é hoje caótico, já não foi possível visitar o Castelo de São Jorge. Porém, tiveram ainda tempo para fazer uma rápida incursão pedestre à Baixa Pombalino, Rocio, Rua Augusta, Praça do Comércio e Chiado. O regresso foi atribulado, porquanto um dos autocarros em que seguiam foi mandado parar na autoestrada por uma brigada da GNR. Não por se encontrar em transgressão, mas por mera rotina policial. Foi de certo uma viagem cansativa, mas culturalmente e pedagogicamente produtivas, porque permitiu aos alunos e professores interromperem a rotina das aulas, saírem de Oliveira do Hospital e visitarem Lisboa, locais para alguns deles ainda desconhecidos. Decididamente locais bem mais estimulantes do que os centros comerciais que alguns alunos, que já vão saindo a miúdo do nosso concelho, estão porém somente acostumados a visitar nas grandes cidades. A aluna Madalena Leitão, do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, venceu o segundo concurso de jornalismo Olimpíadas da Economia. A aluna Madalena Leitão, do 12º D, foi a grande vencedora deste segundo concurso de jornalismo. Este concurso tem o intuito de aliar o gosto da escrita à ciência económica, permitindo aos alunos desenvolver as capacidades de análise e crítica dos assuntos económicos cotidianos, bem como as suas competências de escrita. Este dividiu-se em duas fases. A primeira fase consistiu na elaboração de uma crónica, enviada até 13 de janeiro de 2016. E a grande fase final decorreu em Coimbra, nos dias 23, 24 e 25 de abril, em que os jovens jornalistas acompanharam as terceiras Olimpíadas de Economia e participaram num intenso programa de conferências, fazendo a respectiva reportagem. A aluna vencedora, Madalena Leitão, fez o seguinte balanço da sua participação neste concurso. Participar neste concurso de jornalismo Olimpíadas de Economia foi uma experiência de veras enriquecedora no meu percurso de estudante do ensino secundário. A segunda fase foi o corolário desta atividade e ultrapassou as minhas expectativas. Foram 3 dias de partilha, de descoberta e de aquisição de conhecimentos em diversas áreas do saber, nomeadamente de história, de economia, de marketing e de atualidade política internacional. Recomendo vivamente aos meus colegas que nos próximos anos participem neste concurso, pois considero que as atividades extracurriculares constituem uma mais-valia na nossa formação académica e pessoal. Daqui endereçamos os parabéns à Madalena Leitão pela sua excelente prestação. Boa Nova Irresistível. Nick Rivera Camineiro, mais conhecido como Nicky Jam, nasceu 17 de março de 81 em Boston, com cantora reggae. A Sala Amanhecer é um dos seus sucessos, que foi em janeiro deste ano. Como tu te llamas, eu não sei. De onde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme con.